quando vivo esse encontro, eu digo adeus. Que galera! Até o show! Quando vivo esse encontro, eu digo adeus. Refaço os meus planos pra rimar com os seus. Abandono o que é pronto e digo adeus. Eu trago os meus sonhos pra somar aos seus. Basta a gente querer ser desta vez a melhor. Quando eu vivo esse encontro, eu digo adeus. Refaço os meus planos pra rimar com os seus. Abandono o que é pronto e digo adeus. Eu trago os meus sonhos pra somar aos seus.